amigo, dou-te meu coração. Só tu és a paz e a salvação. Agora tua salvação, ele quer te resgatar. É só você querer e se entregar. Tem da Cristo bem, tem você também. Só ele é a paz, meu Jesus é demais. Jesus é demais.